para uma pessoa especial, uma mensagem especial. Hoje é o seu dia, dia em que você completa mais um ano de vida, com bastante disposição e energia. Sei o quanto ama a vida e gosta de desfrutar das coisas boas que ela lhe oferece. Eu sei que tivemos bons momentos, apesar de não ser com bastante frequência, mas temos. Você possui uma cabeça boa e opta pela liberdade de viver bem, e eu gosto disso. Desejo que continue sendo esta pessoa cheia de liberdade e que ganhe da vida o melhor. Neste dia, você tem todo o direito de escolher o melhor para você, e acredite, vai ter. Desejo que tudo o que sonha esteja hoje a seus pés, pois você merece. Com grande carinho, parabéns a você por mais um dia como este. Feliz aniversário!